Abson 9832, bom dia, tá autorizado a linha aí, mantém 1-0. Sim, mantém 1-0, Abson. Controle 120.8, responde 5197. Ok, Delta, responde? 5117. Ok, autorizado 310, para aqui, desviar para 8, decola da 1-0, curva esquerda. Saída Puka, transição Caju. 1208, controle 5-1-1-7, transporte. Correto, viu? 5973, trabalho para pushback a sonar. Trabalho para a sonar. Boa. X-ray. Lima, Kilo X6, seu solo foi aos 30. Está autorizado o backtrack e táxi para Bata. Tenha um bom dia. Vista cargo 9832, decolado aos 31. Chama o controle agora 120.8. Vou viajar. Controle 208, bom dia. Via de Serra Tango, prossiga. Via de Serra Tango, bom dia, prossiga. Serra Tango, autorizado nível 085, visual para Guarambi. Da cola da 1-7, primeira curva direita, ingressa no corredor axé inicialmente a 1.000 pés, aguardando a liberação do controle para ascensão. Controle até em 120, decimal 80, responda 5034. Correto, Juliette Serra Tango. Olha, 1014, chame todo para acionamento de táxi, bom voo. Tá, silent, approved. Come back right to taxi. Tá autorizado, acionamento, chame táxi, o Juliette Serra Tango. Prossiga. Autorizado 370, Recife, aparece 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saiu da Puca, transição Caju, controle 199, corrigindo, controle aparelho 120, decimal 8, acione 5143. Siga, Juliette Serra Tango. Autorizado o táxi, até a papá, chame para a ingressão na 7, o Juliette Serra Tango. Brown, Joe, American 9, 07. Aqui é o táxi via India, to holding point, there, contact tower frequency 118.60. QNH 1014. Taxi to Holman Point. Yeah, American 980, how many people on board out there? American 980, say again. How many people on board out there? 1216. Can you repeat? Yeah, both on board is 126, American 980. Okay, 126, goodbye. Então mantenha a minha escuta, prossiga o seu táxi pela pista 17 mesmo até a Taxiway Lima. E na Lima chame o Sol em 1219 para continuar o táxi. American 980, taxi via India, good luck. American 980, Roger, we're rolling. Siga, Guardião 07, bom dia. Inicialmente no corredor Axé, controle 120, decimal 8, transponda 0125. Número 7, chame no ponto de espera da 17. Sente, Oxiné 6200, avistado, ajuste agora 1014, tá livre o pouso na 10, vento é 120 graus, 8 nós. Livre Segue o América, um ponto de espera novamente, 2, 18, 6, um voo. Padrão 07, alinhar e manter a 17. Informo um Airbus da Oxené, já está na curta final da 10. Mantenha-se alinhado na cabeceira 17. Guardião 07, observe o A318 já cruzando o eixo da 17, após estar livre a decolagem da 17, o vento é 110 graus, 08 nós, fique atento à esteira de turbulência. Tower American 980 is ready for departure, runway 10. Okay, American 980, clear to line up, maintain runway 10. Line up runway 10, American 980. Delta Sione, chame táxi. Oxené 6200, aos 42 no solo, libera a direita, 219. 6200. Para o táxi, viu? Chamarei para o táxi, viu? O controle 120, decimal 8. 1208, pode ir. Boa. Olá, Salvador, muito bom dia, Chanel 200, Silvana Fox, Alfa, Juliette, Portão 4. Alfa, Juliette, para o 4, 900. American 980. Juliet Serra Tango, tá pronto para decolagem? Juliet Serra Tango, tá pronto para decolagem? Ok, tem condições de alinhar a partir da Charlie? Autorizado, alinhar e manter no zero a partir da primeira interseção da Charlie. E aguarde para decolagem. American 980, airborne at 45, call departure on 120.80, good day. 20.8, American 980, good day. What's your year? 4. Serra Tango, autorizado a decolagem dão no zero, vento é de proa, 18 nós. Juliet Serra Tango decolou aos 4:30. Assim que tiver condições, está autorizado curvar à direita e prosseguir pelo corredor Axé, mantendo minha escuta. Ok, Vovão, usando a direita, seguindo o corredor Axé na sua escuta. Of the tower, morning district 5316, get down alive. 35316, have you inside, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 08 knots, altimeter 1014. Clear to land, runway 10, 5316. Solo Salvador, o Rio 5903 com 4 a bordo, alternando Salvador, 3 horas e 30 de autonomia, pronto para o táxi. Serginha Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal, meia dúzia, agente 1014, bom voo, um abraço. Ok, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1186, obrigado, bom dia. 5316 on the ground at 50, call ground on 121 decimal 9. Good day. Fish to Niner, have a good day. Ground control, good morning, trip 5312. Good morning, trip. Taxi by Alpha Juliet to gate 13. By Alpha Juliet to gate 13. 5316. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, ponto de espera da 0, pronto. Bom dia, Rio 5973, está autorizado a alinhar aí decolada 10, vento é 100 graus, 07 nós. Livre de alinhar e decolar, Rio 5973. Mike Eco Delta, está autorizado o táxi até o ponto de espera da 17, chame para ingresso. O 4208 está pronto para o pushback e acionamento na portão 3. Autorizado, Lu, chame para o táxi. Camarada, Lu. Mike Eco Delta, está autorizada a linha aí decolada 17, o vento é 060 graus, 9 nós. Decolada aos 5-4 e chame o controle 120-8, boa viagem. 1208, bom dia. Mike Eco Delta, decolar 256, chame o controle, 1-10-8. Mike Eco Delta, vai lá, controle. Torre Salvador, é o 3663. Continuando a aproximação e aguarde a autorização de pouso. O ajuste é 615 agora. 615, agora dando autorização. Na 3663, avistado, está livre o pouso na 10, vento, 030 graus, 05 nós. Livre pouso, na 3663. Para o táxi, azul 4208, com 114, 3 horas e 50, marcha aí, ó. Azul 4208, táxi de Índia, no ponto de espera 1862, QNH no 05, bom voo. 15, Índia, ponto de espera 1862, 4208.